Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. Fala aí, Marquinho, tudo bem com você? Marquinho? Oi, tudo bem? Eu tô, e você, como é que tá? Tudo jóia, um prazer estar aqui. Benjamin Júnior, boa noite. Boa noite, João, boa noite, Marquinho, boa noite, Fufunha, boa noite aos nossos queridíssimos ouvintes aí, estamos aí para mais um Marco de Hoje. E o seu convidado já está na linha. Já está, mas pô, mas que rápido. Não, aqui o negócio é vapt-vupt, meu filho, aqui não tem conversa. Pediu, tocou, não ganhou nada. Ok. Então, gente, a gente vai conversar com o Gianpaolo Celli, vai ser no primeiro bloco agora, já tá aguardando aí, como o João informou. Então, eu vou tentar, assim, eu passei um tempão tentando resumir, apesar de ele não ser um ancião, tem muita coisa que ele já fez. Então, eu tentei aqui fazer uma mini bio, mas vamos lá. É formado em administração pela PUC, além da literatura, né, ele é um escritor, é um expert em ficção científica, ele também tem se dedicado nos últimos anos à culinária. Ele fez curso de chefe internacional e leva tão a sério esse lado gourmet que desenvolveu o site Sua Opção Gourmet, que é um site bem popular e que apresenta seus talentos na cozinha. Ele também tem se dedicado à mitologia comparada e há mais de 10 anos à prática do Kenjutsu, que é aquela arte marcial, na verdade, é um conglomerado, diríamos assim, de artes marciais que incluem tudo que tem a ver com técnicas de espada. O Gianpaolo Celli, à frente da editora Tarja Editorial, ele editou meia centena de livros. Ele foi organizador e coautor de várias obras de ficção científica, fantasia e suspense, isso desde 2005. Vou citar algumas: Steampunk, Coleção Criminal, Retrofuturismo, Cyberpunk, Steampunk, Necrópole, Histórias de Bruxaria, Necrópole, Histórias de Fantasmas e Necrópole, Histórias de Vampiros. São apenas alguns dos trabalhos que te contaram com os talentos dele. Então, obviamente que, no caso, a gente já entrevistou outros autores que também navegam por esses mares. A gente entrevistou, por exemplo, há uns tempos, o Estevan Lutz, o Gerson Lourdes Ribeiro, o Gabriel Álamo, o Flávio Medeiros e outros. E então a gente, só que basicamente dá só um resuminho, que Steampunk, né, que são contos do mundo do vapor, Retrofuturismo, um compêndio do comendador Romeu Martins sobre as variantes do punk, suas associações imagináveis, Steampunk, Histórias de um Passado Extraordinário, quer dizer, tem muita coisa que a gente vai tentar aqui colocar um pouquinho da trajetória dele, que é muita coisa que tem, tá? Então vamos parar de embromar para variar, que senão daqui a pouco eu levo uma mijada do chefe aí, e quero dar as boas-vindas ao Gianpaolo Celli. Tudo bem, Gianpaolo? Alô? Tudo bem? Tudo, segundinho só, peraí. Como é que é? Segundinho só, peraí. Ah, tá. Peraí que ele deve estar acertando o telefone dele, Marco Antônio. Uhum. Oi, tá ouvindo bem? Tô, agora eu tô. Perfeitado. Então, eu tentei dar um resuminho aqui, eu na verdade não tinha lido alguns dos subtítulos, tá? Uhum. Então eu falei assim, bem por cima mesmo, a gente vai tentar cobrir alguma coisa, tá? Sem problema. Da tua trajetória, que é bem grande, como eu avisei, apesar de tu não ser um ancião. Então, uhum. bem extensa. Vamos começar assim, como é que era o menino Gianpaolo Celli, né? Me fala um pouquinho da tua infância, a gente vai tentar aqui entender um pouquinho de onde veio essa tua paixão pela ficção científica e assemelhados, digamos assim. Uhum. Olha, assim, eu nasci numa família que gosta muito de ler, né? Uhum. Então, quer dizer, eu li os clássicos, né, da ficção científica, inclusive, muito cedo, né? Então, Júlio Verne, tudo eu comecei a ler quando eu tinha 11, 12, 13 anos, né? E sempre gostei de escrever, né? Apesar de eu ter só começado a escrever profissionalmente mesmo aí no início dos anos 2000, eu sempre gostei de escrever. Então, assim, eu era um cara normal, aquela criança meio retraída, né? Uhum. Tinha um... eu era o que o pessoal chama de nerd, né? Uhum, uhum. Antes da palavra virar chique, né? É, exatamente. Embora eu não goste de... Uhum. De me dizer um nerd atualmente, né? Uhum, uhum. Eu era aquele cara que tinha... Não tava entre os populares, uhum. né? Não tinha muitos amigos, então... Muito cedo eu comecei a ler Edgar Allan Poe, né? Então uhum. é aquela coisa assim de... De curtir a cultura, né? Você teve muita influência de cinema também ou não? Ou seriados? De TV, alguma coisa assim ou não? Olha, eu... Minha influência é ampla, né? Eu costumo dizer que a gente... O escritor ele tem que beber de todas as fontes. Uhum. Então, sim, eu gostava de filmes de ficção científica, filmes de fantasia, embora os filmes de fantasia começaram a ficar famosos só muito tempo depois, né? Uhum. Seriados de ficção científica também, né? Então, isso, livro, tudo, né? Filme, série, né? E amigos, né? Todo, assim, todo mundo curtia mais ou menos a mesma coisa, né? E tu foi criado em qual parte de São Paulo? Na capital mesmo? Olha, até mais ou menos a minha adolescência na capital. Depois eu morei um pouquinho no interior, mas voltei pra capital também, né? Ah, tá. Onde no interior? Pra lá de Cotia. Não foi nem tanto, assim. Tanto que eu terminava fazendo escola, minha escola era aqui em São Paulo mesmo, mas eu morava em Calcaia do Alto, né? Um pouquinho depois de Cotia, de São Roque, aquela área do vinho. Entendi. E me fala uma coisa, você lembra qual foi assim a... Se é que houve uma faísca, tu te lembra assim um momento que decidiste começar a colocar no papel essas ideias fantásticas? Olha, vamos lá. Você falou que eu não sou ancião, é mais ou menos, né? Porque eu tenho 47. Uhum. Não, tudo bem, mas não, né, tanto currículo assim, só o lance de ter editado meio que meia centena de livros, né? Tem gente que precisa de algumas vidas para completar esse número, no caso. É verdade. Uhum. O que eu disse foi mais ou menos assim, eu comecei a escrever de maneira séria que uhum. em mais ou menos um pouquinho depois de entrar na faculdade, né? Que foi quando... Que não, eu já conhecia o RPG, mas eu não sabia, naquela época não tinha internet, não tinha nada, então... Quer dizer, eu não sabia onde jogar, então assim, eu tinha conhecido RPG... Só um parênteses aqui pro pessoal, era RPG, Role Playing Game. Isso, exatamente. Isso. Uhum, uhum. E aí, um dia eu tava trabalhando, né, e um cara foi falar de Tolkien, né, eu fui levar um negócio de Tolkien, falei, pô, eu tô lendo, criador, né? Criador dos Anéis. Hã? Senhor dos Anéis. Não, falei também. Criador do Senhor dos Anéis. Exatamente, muito... J.R.R. Tolkien. Uhum. Muito antes de virar filme, né? Uhum, uhum, uhum. Aí, tô lendo. Eu falei, vem ver uma palestra no Sesc Pompeia. E eu fui lá, né? Uhum. Era até relativamente perto da minha faculdade, eu conhecia. Estudei uhum. na PUC. E aí eu conhecia Forbidden Planet, né? Ali perto do Shopping Pompeia. Uhum. Comecei a jogar. E eu terminei conhecendo o Marcelo Cassaro, que é o editor da Dragão Brasil, toda a galera, no Trevisan, uhum, uhum. o Saladino, todos eles, na verdade eles jogam RPG comigo, a gente joga RPG junto até hoje, né? Uhum, uhum. E na época eu, no trabalho, eu trabalhava com computador, mas não tinha internet, então às vezes sobrava nada o que fazer, né? Entendi. E eu comecei, eu falei, bom, eu tenho duas opções aqui, que eu não tenho nada a fazer. Ficar jogando paciência ou escrever. Uhum. Bom, eu vou escrever. E comecei a escrever, né? Uhum, uhum. E como é que era o lance, né, de enfrentar a folha em branco ou a tela do computador em branco, assim, tu, as ideias brotavam facilmente ou foi de início, assim, para deslanchar foi complicado? Olha, escrever no começo foi muito fácil, porque quando eu comecei a escrever livro, uhum. Ou mesmo, tenho N matérias na Dragão Brasil, né, no comecinho, na época dos anos 90, era muito simples, né, porque não tinha aquela pressão de publicar, aquela pressão de você colocar uma coisa que alguém gosta. Você metia lá e escrevia pra... Ou, né, você tinha ideia, eu tinha ideia, então eu colocava no papel a ideia. Uhum, né? E usando como base tudo que eu tinha lido, né? Assim, eu sou bem antes da época que desses cursos de escrita, desses livros de escrita. Então, assim, usar como base o que eu tinha lido, né? Eu escrevendo o que eu gostaria de ler, né? E aí foi, eu ainda tenho o meu primeiro... Manuscrito? Ah, é? É. Que legal. Bom, eu tenho o meu primeiro manuscrito, que era uma história... que eu escrevi no colégio, aí na escola, não foi nem colegial. Ah, e era nessa área de ficção científica ou na área de terror, alguma coisa assim, ou não? Era uma ficção fantástica. Que legal. Era uma legal. Ficção fantástica. E ela deu assim, como é que pode dizer, ela gerou algum filhote publicado, assim, ou não? Não. Não? Eu ainda tenho uma história, um romance de vampiro, umas 40 páginas que eu comecei a escrever, mas na época eu tava fazendo quadrinho, então entendi. Era um livro muito parecido, muito mais parecido com estruturalmente com quadrinho de super-herói, né? Um monte de cara, um monte de vilões, um monte de mocinhos. Né? Deixa eu te perguntar uma coisinha sobre, né, tem o teu livro, Steampunk, Contos do Mundo do Vapor. Eu vou, só assim pro pessoal que não sabe bem, assim, quando vem a palavra não conecta com uma definição, né? Steampunk é aquele braço da ficção científica, do retrofuturismo, que normalmente tem um fundo, como é que fazer, histórico, assim, normalmente passado no século XIX, na Inglaterra vitoriana, e narra tramas em que a tecnologia anacrônica da época, a base de vapor, né, dita as regras, diríamos assim. Né? Então, tem dois nomes, né, muito importantes, né, os mais importantes acho o Jules Verne, o francês, e o britânico Herbert George Wells, né, o H.G. Wells. É. Então, me fala como é que o steampunk, no caso, essa vertente entrou na tua vida. Então, na época, assim, eu tinha comentado, você comentou a respeito do Necrópole, eu tinha começado os Necrópolis, né, e na época... Eu falei, uma da hora eu sentei na frente do computador e falei, bom, o que eu quero fazer que eu gosto? Falei, escrever, eu quero ser escritor. É, mal sabia eu que ser escritor no Brasil é super difícil, mas falei, bom, vamos lá. Né? Sonhar é grátis. Hã? Sonhar é grátis. É, exatamente, sonhar é grátis. É. E eu falei, bom, o que eu preciso fazer? E eu entrei em contato com várias listas de discussão de literatura, né, na época todas de terror, né, e juntamos a galera que formou o Necrópole. Né. Originalmente era um Necrozine, que era um fanzine, e depois virou um Necrópole, a gente resolveu lançar o livro, e um dos autores chegou pra mim um dia e falou, vamos fazer uma editora? Aí a gente sentou sério e falou, o que nós temos que fazer? Como é que vai ser a editora? Vai ser aquelas por demanda, quer dizer, o povo vai pagar, ou vamos fazer... convencional, vamos fazer convencional. Falei, tudo bem, né? E aí um dia a gente tava discutindo, eu falei, bom, e eu sou um cara que curto steampunk e não tinha nada de steampunk em português, né? Nada, absolutamente nada. Eu falei, pô, Sabe aqui, estamos falando que ano isso especificamente, assim? Isso foi 2007, 2008. Tá. Ah, porque o primeiro livro, o Necrópole, Histórias de Vampiros, aquela compilação de contos lá, que lá acho que é 2005, né? 2004, se eu não me engano. Tá. É, 2004, 2000, alguma coisa assim. É, 2004 ou 2005. Né? E aí em 2007, na verdade nós sentamos antes, né? E falamos, bom, o que nós vamos lançar? E aí a gente lançou um livro de tarô, que era um projeto que eu tinha muito tempo atrás, né? Falei, tem algum projeto? Falei, ah, eu tenho esse projeto, né? Que originalmente era só eu que ia escrever, que era um livro de contos com cada um dos arcanos do, maiores do tarô. Ele falou, vamos chamar vários escritores. E tudo bem, né? E aí nós lançamos, e aí... logo após, ele falou, bom, cara, não tem nada de steampunk no Brasil. E tem um mercado, porque nessa época já tinha Orkut, já tinha Facebook. E é estranho isso, né? Porque o Júlio Verne tem um público cativo há muitos anos no Brasil. Olha, você quer uma coisa? O problema, na verdade, é o marketing do autor nacional, né? Entendi. Ontem mesmo eu fui fazer uns... Eu fui resolver os assuntos lá no centro da cidade, né? Por exemplo. E eu errei, eu errei e terminei saindo no lugar errado do metrô, né? E do lado tinha um sebo, que eu normalmente conheço, que normalmente eu passo lá, mas estava atrasado, não ia passar. Eu falei, pô, entrei errado, vai, eu vou passar para dar uma olhada. E fui lá e dei uma olhada, o que tinha lá? Tinha lá o Brasiliano Steampunk, do Ernesto Tavares. E, quer dizer, aí, poxa, eu falei, poxa, né, que chato, veio parar, não era um sebo, né? Tipo uma distribuidora, quando as livrarias terminam vendendo os excessos, né? E eu falei, poxa, que chato, tanto que eu, chegando em casa, eu terminei mostrando, falando pro pessoal, olha pessoal, pô, não, tem ali, né, quem quiser comprar, ó, tá R$12,90, né? E avisei o Ernesto, olha Ernesto, pô, o livro tá lá, né, se você quiser, eu nem sei quanto editor te cobra, mas pô, R$12,90 é super barato, né. E bom, antes disso, acho que, não lembro quem foi que lançou o Mortal Engines, que saiu agora no passado, no começo desse ano, no cinema. Lançou na onda, não fez marketing nenhum, o resultado do livro foi parar nas máquinas de metrô. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer... Deixa eu pular um pouco agora. Opa! Tá, eu vou passando assim, né, vou pulando alguns itens aqui, meio fora de ordem, mas vamos lá, tá? E no caso, como é que... o cyberpunk, né? No caso, temos um livro que é Cyberpunk, História de um Futuro Extraordinário, uma compilação também de contos lá de 2010. Vou falar também pro pessoal aqui, não quero, por favor, ficar chovendo no molhado, mas cyberpunk seria aquele braço da ficção científica em que, como é que eu coloquei assim, que os avanços tecnológicos do futuro são diametralmente opostos ao declínio da civilização. Exato. Né? Então, maiores nomes, no caso, seria, sei lá, os americanos William Gibson e o Philip Kindred Dick, também conhecido como Philip Dick, né, cuja, obviamente, o trabalho mais famoso acabou inspirando Ridley Scott e David Webb Peoples e outros roteiristas, no caso, a criar aquele universo do Blade Runner no cinema. Exato. Então, me fala um pouquinho como é que o cyberpunk, né, que já é um pouco mais recente, assim, e eu acho que, de repente, o público até maior deve ser, de repente, o público na Ásia, no Japão, é muito numeroso o público que curte cyberpunk. Me fala um pouquinho como é que foi tua intro a esse estilo, pode ser? Na verdade, a minha eu comecei com cyberpunk através do próprio Blade Runner, ou de... do livro também, né? Eu tenho a versão super antiga do Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né? Que terminou, que foi o livro que baseou o Blade Runner. Do Electric Sheep, Dream of... eu esqueci qual é o título original, mas é uma coisa assim, né? Do Android Dream... Dream of Electric Sheep, né? Electric Sheep, exatamente. E eu peguei e falei, pô, já achei num sebo novamente, né? Ali pertinho da Paulista... E eu comprei e falei, bom, vou ler, né? Eu curto o Blade Runner, daí eu li, né? Curti. E assim foi, assim, na verdade, o steampunk, né? É um braço que foi criado através do cyberpunk, porque o William Gibson, ele que fez lá o Mona Lisa Overdrive. Que foi um primeiros livros que começaram a onda cyberpunk. É, depois ele escreveu um livro que criou, que foi o primeiro livro chamado de steampunk, porque na verdade quando você pega H.G. Wells, Júlio Verne, eles eram ficção científica, né? Sim, não existia essa expressão ainda, né? É, não existia, exatamente. Então hoje a gente chama eles de steampunk, ou pré-steampunk, mas eles na verdade eram ficção científica pura e simples, né? E assim foi que também... Eles não sabiam que estavam criando um subgênero, né? É, exatamente, exatamente. Deixo claro aqui que eu falei subgênero, mas sem intenção nenhuma de usar de forma pejorativa. Não, um gênero dentro. Não é pejorativo, né? A gente está só colocando cada coisa... No seu lugar. Exatamente, no seu lugar. Então, quer dizer, no momento que você fala, olha, tá um autor, sei lá, Lovecraft... É, weird fiction. Você fala assim, bom, tudo bem. O que, que é weird fiction? Weird fiction é um gênero de ficção que pode levar pro lado do horror, do terror, né? Da bizarrice. Exatamente. Assim, né? Do qual a ambientação faz parte, né? A ambientação é quase um personagem, que foi depois o que criou o New Weird Fiction, com o Shyna Mievli, que nós lançamos, Jeff Vander Meer. Que já é outra coisa, claro. Exatamente. Então não adianta você falar assim, olha, é tudo ficção científica. Não, não é tudo ficção científica, né? Quer dizer, existe a space opera, existe a utopia, a distopia, a coisa mais social, o Ursula Le Guin. E também tem, às vezes até esses subgêneros, às vezes, se confundem, né? É. Por exemplo, o cyberpunk tem muito de distopia também, sim, né? Sim. Então, quer dizer, a coisa é separada e ao mesmo tempo, às vezes, se mistura, né? Se mescla. É, o cyberpunk, assim, nem toda distopia precisa ser cyberpunk. Todo cyberpunk precisa ser uma distopia. Exatamente. Né? Então, as coisas começam, por exemplo, é como o próprio Mortal Engines, por exemplo. Mortal Engines... Ele é steampunk, só que ele não é um retrofuturismo no sentido que ele acontece no futuro. Houve uma guerra nuclear e agora eles estão vivendo uma era do vapor. Né? Sim, é como se tivesse eliminado tudo e começado do zero, né? Exato, exatamente. Então, quer dizer, como você fala, assim, não é que o subgênero é maldade falar, não, não é. Né? Eu só tô... Não é sub de... Eu citei isso para o pessoal que está ouvindo não achar que eu estou querendo... Não, lógico, cutucar, lógico, né? Claro. E me diz uma coisa, querido. Assim, ó... também a gente foi para... gosta de outras áreas, né? Me diz, assim, como é que esses outros lados do Giampaolo se relacionam? Por exemplo... no caso da culinária, tá? No caso, ele ajuda o Giampaolo escritor por causa daquela frase lá, daquela máxima, tipo assim, que a gente é mais criativo de barriga cheia, como é que é? Não, ajuda pelo seguinte, assim, eu ministrei um curso, tá, 2013, na Viriato Correia, né, sobre escrever, né? E eu comento que antes de você começar a história, no caso de uma fantasia, de uma ficção científica, você tem que criar o universo. Né? E aí, do lado, eu termino explicando. E por que, que eu crio o universo antes de criar o personagem? Porque o ser, ele é um resultado da sua cultura. Certamente. Né? Obviamente, isso inclui o que come também. Exatamente. Então, claro. Por exemplo... Para dar um tom, eu costumo dizer que a boa história é aquela história que parece que ou você está vivendo o personagem ou você está ali do lado, né? Bizuzando o que o personagem está fazendo, né? Então o personagem está ali e você está ali atrás, ou montado atrás do cavalo dele, ou do lado do cavalo dele, ou andando na nave dele, né? Mas você está ali, né? E você mostrar a cultura, você mostrar a gastronomia, cria uma sensação, né? Mais assim, palpável até, né? Exato. Eu costumo dizer que a gente termina... Nós somos muito visuais, né? Mas pra você sentir a coisa, você precisa dar pra pessoa toda a noção, né? Então, paladar, tato, então você tem que dizer o que o personagem está sentindo, o que o personagem sentindo no sentido de sentimento e no sentido de sensação. Então, quer dizer, se ele vai comer, ah, ele não comeu comida, né? Alô? Do local, né? Uhum. Tanto que eu lembro que até fiquei bastante não bravo, né, mas no sentido de sacaneado, porque eu fui dar uma olhada naquele livro, da culinária do Game of Thrones, né? Uhum. E muitas das coisas... Alô? Porque, na verdade, muito do que o George Martin tirou, ele tirou do quê? Game of Thrones. Ele tirou do quê? Ele tirou da gastronomia da Irlanda, da gastronomia da Inglaterra. Claro. Então, por exemplo, tem um livro de... Da cultura celta, né? Exato. Eu tenho um livro de gastronomia irlandesa que tem lá truta com bacon, que você vê no livro do... E ele deve ter comido. Por quê? Porque, lógico, é importante você falar, olha, a cultura desse cara aqui é comer peixe, a cultura daquele cara é comer carne, né? Claro, porque daí você conecta até com, já conecta com desde geografia até história, né? Exato. Perfeito. E deixa eu perguntar uma coisa, e já o teu amor, que já tem uns 12 anos, sei lá, 13 anos, pelo Kinjutsu, tá? Eu sei, o pouquíssimo que eu sei do Kinjutsu, eu sei que inclui, né, Kendo, Neryu, e outras facetas das técnicas de combate com espadas. Mas me fala, a pergunta é meio que a mesma que eu te fiz, só que sobre culinária. Como é que isso ajuda o escritor e vice-versa? Olha, é o seguinte, um dia... Que é que ajuda, né? Na verdade, assim, tudo ajuda. Por quê? Porque o autor, ele tem que escrever o que ele gosta. Certo? Então... Quer dizer, não adianta eu sou um cara muito chato comigo mesmo. Então, eu vou escrever uma especial. Alô? Passando por Netuno. Tem certeza que estão passando por Netuno? Netuno naquela época vai estar naquele lugar? Porque eu parto sim de pressuposto. Se depois vem alguma pessoa e lê e fala, poxa, mas não era pra Netuno estar ali. E falei, lá se foi a verossimilhança da história, né? Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, o Kenjutsu, na verdade, assim, só pra dando um exemplo, assim, o Kenjutsu é pro Kendo o que a gente chama de Jiu-Jitsu, que na verdade é Jujutsu. Jiu-Jitsu é uma coisa criada, um termo criado pelos americanos, porque eles não conseguiam falar o Jujutsu. É pro Judô. Sim. E o que é? O judô, ele é um caminho espiritual. Né? Então eles pegaram todas as estruturas, a estrutura do jiu-jitsu, né? Escolheram uma e falaram, olha, você vai seguir isso aqui, e o objetivo disso aqui é você, né, ser um caminho espiritual. Tanto que é um esporte hoje, né? Hoje é considerado um esporte. E o jiu-jitsu, ele é o quê? Ele é uma arte marcial. Um é caminho espiritual, outro é uma arte marcial. O objetivo de um é treinar e se defender e desenvolver o seu espírito, o outro é dar porrada. O objetivo é se defender e matar. Do Kendo e do Kenjutsu é a mesma coisa. Então, gente, existem várias coisas do que eu faço como um aluno, né, de Kenjutsu que eu não poderia fazer como um aluno de Kendo. Golpes que no Kendo são proibidos. E nosso não são proibidos, porque o nosso objetivo nosso é matar o cara. E rápido, de preferência. E é bom porque, por exemplo, eu vou escrever, por exemplo, estou escrevendo uma literatura fantástica, uma fantasia medieval. Ok. Então, eu sei como o cara luta. Só uma coisinha. Posso deduzir, já que a tua área te estuda também de uma das coisas também que tu gostas muito, né, que é de mitologia comparada, né, quer dizer, aí já entra nisso também, né? Também. Porque tem todo esse intercâmbio esse estudo aprofundado, né, das semelhanças e diferenças de mitos e folclore e lendas de local para local, correto? Exato, exato. Tá. E até como a própria a criação, quando você cria um mundo. Né? Quer dizer, o nosso mundo não foi criado. Antes criou as crenças ou dos medos vieram os deuses, e aí criaram histórias para os deuses, né? E aí foi todo esse quê da mitologia. É complicado quando a pessoa cria um mundo fantástico e fala assim, olha, esse aqui é o deus bonzinho, aquele ali é o deus maldoso, e tá beleza. Sim. Isso assim, tá, e aí você chega numa cidade e tem uma igreja do Deus bonzinho do lado da igreja do Deus maldoso, você assim, opa, peraí, como assim? Claro, claro, né? Claro. Não tem uma lógica, dizer, então você tem que definir, você fala assim, olha, existe uma consciência de que, beleza, esse cara é do Deus maldoso e eu tô nem aí pra ele, ou vai ter uma luta desse, assim, como uma cruzada, né? Quer dizer, na Idade Média você não ia ver o muçulmano e o cristão andando lado a lado, na mesma cidade, tem uma mesquita e uma igreja, né? Então, tudo isso você tem que analisar. Então, a mitologia me dá a base para criar o meu mundo. Né? Entendi. O mundo, não só de fantasia, como até de ficção científica, né? Perfeito. E me diz uma coisa, querido, como é que as pessoas que querem saber um pouco mais do Gianpaolo, né? Já, só vou deixar claro aqui, gente, obviamente é G-I-A-N, P de Paulo, A-O de Osvaldo, L-O, bem italiano. E o Cieli, não é que nem o Adolfo Cieli, porque tem dois L's esse, então é C-E-L-L-I. Me fala, tem algum local na internet, alguma coisa assim que, um site, alguma coisa que centralize informações a teu respeito, de coisas que tu tá fazendo, como é que é? Olha, eu tenho o meu perfil no Facebook, eu tinha um site, talvez eu estou em processo de criar um site, porque eu tinha um site que era além do meu site de gastronomia, lógico, né, o Sua Opção Gourmet, que leva ao meu lado de gastronomia, eu tinha um site de literatura, que cuidava do meu trabalho de leitor crítico, analista... Até tradutor também, né? Até tradutor, exatamente, né? Que era a literação. Só que esse site terminou sendo desatualizado. Eu tenho muitos artigos meus no site de uma amiga, né? Mas são antigos, assim, eu meio que parei, né, no escrever, mas... E tem a literação no Facebook, ainda coloco coisa lá, né, e dou dica. Tá, e me diz uma coisa, e esse site que tá preparando é pra breve, como é que é? Bom, na verdade, como eu tô fazendo tudo sozinho, né, eu espero ver se eu termino ele até esse ano. Ainda. Entendi. Mas de qualquer forma, a pessoa procurando na internet, querendo saber mais dos teus livros, procurando pelo teu nome, né, Gianpaolo Cieli, ela consegue, obviamente, informações, livros e tudo mais, né? Eu citei, claro, muito por cima, né, mas eu tô dizendo pro pessoal gravar melhor, entendeu? Sim, o procura pelos livros da Tarja, procura pelo meu nome, procura por aliteração, né? Tarja Editorial e aliteração, né? Aliteração. Aliteração. Isso. Perfeito. Então, assim, ó, a gente, né, no caso, o programa é feito de dois blocos, né? E dependendo qual é da disponibilidade do convidado, ele aparece, ele fala com a gente ou no primeiro ou no segundo bloco. Perfeito. Como falaste com a gente no primeiro, então, no segundo, dessa vez, a gente vai fazer como a gente faz normalmente, seja no primeiro ou no segundo bloco, né, dependendo, de novo, da disponibilidade do convidado. Então, a gente vai terminando aqui a entrevista e a gente vai, no segundo bloco, obviamente, cavocar canções, né, obscuras, dos anos 50, 60, 70, 80, e vão ter umas surpresinhas para ti, porque a gente, eu selecionei aqui umas pedras preciosas, assim, desconhecidas, também do mundo italiano. Ah, fazer um linkzinho contigo aí, bem? Fica na escuta aí, quando a gente desligar do programa e a gente volta a se falar, tá bom? Perfeito. Muito obrigado pelo teu tempo, viu? Opa, imagina, foi um prazer e uma honra tá fazendo isso, tá dando essa entrevista. É sempre bom dar uma ajuda pra literatura nacional, né? Querido, um grande abraço, obrigado, tá, Jean Paulo? Abração. Abração, querido, tchau. Tchau. Tchau. Bom, Marco Antônio, vamos para os anos 50? Ah, pois é, vamos adentrar então os anos 50. É, e o nome desse grupo foi feito em homenagem a mim. Ah, é? É. Ah, é? Sabe, a gente revela depois de tocar. Tá. Vamos lá então. Antônio. Ah, pois é, essa canção de 58 de um grupo. Agora eu tô entendendo. O João fez o link porque o nome do grupo é The Elegant. Exatamente. Ou seja, a turma elegante. Sou eu. Eu achando que podia ser algum outro grupo, alguma coisa, mas não é The Elegant mesmo. Não. Tudo bem, agora faz sentido. Tudo bom. Somos nós. Todos nós, exatamente. É, isso porque você não tá me vendo. Graças a Deus, essas horas a gente tá no rádio. Eu tô no rádio, né? Vou te contar, samba, canção, tá dose aqui. Mas de qualquer forma, o nome da canção que a gente ouviu, Please Believe Me, né? Por favor, creia em mim, o nome do grupo, como eu falei, The Elegance. Essa canção não fez sucesso, uma canção de 58. Esse grupo é de Nova York. Começaram cantando bastante naquela área das praias. Não na cidade de Nova York, mas no estado, ali, nos chamados boardwalks, né, nos piers, né, naquela parte de madeira lá que o pessoal fica caminhando para não ter que encher os pés de areia, e eles cantavam direto, improvisavam e faziam aquele estilo doo-wop, né, que é aquele estilo dentro do rhythm and blues, com muita vocalização harmônica, normalmente acompanhado de clicar de dedos e poucos instrumentos. Né? Até vale dizer que esse doo-wop é um gênero que começou nos anos 40, provavelmente com afro-americanos, e depois foi muito adotado pela garotada ítalo-americana de centros urbanos da costa leste, principalmente nos anos 50. Então, esse grupo, só para falar os integrantes, a gente vai poder fazer até um link daqui a pouco, sabe com o quê, João? E Benjamin com o pessoal do Four Seasons, que era tudo Carcamano. Olha só. Esse é seu nome de verdade, não male sim. Vitor Picone. Falando sério, não riam. Eu avisei pra não rir, droga. Tá. Carmen Romano, James Moschella, Arthur Venosa e Frank Tardogano. Eu não achei isso em dados geográficos deles, mas eu posso deduzir pela região que eles nasceram. Não estou querendo, por favor, atacar os italianos, pelo amor de Deus, mas vamos lá naquela época, né? Eu acho que daria para deduzir que era meio como o pessoal do Four Seasons falou, que tipo assim, se a gente não tivesse achado a música, né, a gente teria acabado, né, atrás das grades. Verdade. Ou então num porta-malas de carro, né, queimado. Com certeza. Então, esses integrantes, eles, quando eles estouraram com a canção, já havia um trechinho também de 58, chamada Little Star, né, ou seja, Pequena Estrela, a canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, o trecho, vale dizer que quando eles estouraram, nenhum deles tinha mais que 19 anos de idade. E eles, a canção que a gente vai ouvir, ela foi inspirada num ritmo de canção de Nina. O grupo, nos anos 50, fez tour pelos Estados Unidos com Jerry Lee Lewis, com Dion, a gente tocou até esses dias uma canção do Dion e The Belmonts, Chuck Berry e, obviamente, antes de falecer, o Buddy Holly. Eles fizeram tours com esse pessoal todo. Esse grupo pode ser ouvido nas trilhas de Oh What a Night, que é um filme que no Brasil é uma comédia dramática canadense, que no Brasil levou o título A Primeira Vez de um Adolescente, foi feita no Canadá, né, estrelado pelo falecido Corey Haim. Círculo de Paixões, que é um drama estrelado pela Liv Tyler, que é filha de um colaborador, filha de criação do colaborador, que a gente adora aqui no programa, né, nos ajuda muito mandando canções inéditas, raríssimas, o Todd Rundgren, né, e também na família Soprano. Eu não sei por que a conexão, a família Soprano, os italo-americanos daquela década lá, mas tudo bem. Eu também não sei. Então, vamos tocar um pouquinho, por favor, do Little Star. Essa música me lembra uma música que foi igual a uma música em português, pelo menos o início dela me lembra muito essa música. Se lembrares no caminho, me fala que eu não estou conectando, porque essa canção eu conheço, né? Ela fez muito sucesso, só que aquilo que a gente fala de vez em quando, né, dos One Hit Wonders, né? Esse grupo é bem One Hit Wonder mesmo, porque eles tiveram muito sucesso com essa canção e nunca chegaram assim a um centésimo com outras canções. Que eu acho uma lástima, que eles são muito, muito afinados. Tentaram depois voltar até nos anos depois de 62 e também na década de 80, mas basicamente eles são um grupo do final dos anos 50. Então, vamos passar para os anos 60? Alô? Alô, tá me ouvindo? Sim. Alô? Vamos, peraí. Sim, oi, vamos lá? Tá, vamos fechar. Voglio amar con tutto il cuore, non mi lasciar, tu sei l'amor, ovunque andrai. Amore, amore. perderai, mi perderò. Amare, amare, non mi lasciar con tutto il cuore. Ti voglio Marco Antônio. Antes que me pergunte a tradução, já estou indo bem rápido. É, essa canção quer dizer, eu vou te amar, tá? Para sempre, para tá? Sempre. Para sempre, per sempre, então, forever. Tá bom, per sempre, forever. Quando eu tenho cantor, a gente está na década de 60, Tony Dallara, D-A-L-L-A-R. Desculpa, D-A-L-L-A-R-A, Dallara. O hit dele foi Bambina Bambina, né? Ou seja, Menina Menina, uma canção de 61 que a gente ouviu na íntegra, foi uma canção de 62. A canção que a gente vai ouvir um trechinho venceu o Festival de San Remo em 61. E o nome de batismo dele, Antonio Lardera, nasceu em 1936 em Campobasso, no sul da Itália, mas foi criado em Milão, está vivo ainda, graças a Deus. Em 57 ele assinou um contrato quando ele estava ainda fazendo um trabalho braçal na região dele. E apesar de ter sido recusado em San Remo, ele acabou lançando o primeiro trabalho dele, ele acabou lançando um compacto que ficou entre os mais vendidos de toda a década de 50 na Itália, com mais de 310 mil cópias vendidas. Ele, muito popular na Alemanha Ocidental, ele pode ser ouvido nas trilhas de Pobres Milionários, que é um filme onde ele também é uma comédia italiana, em que ele aparece também, é um filme estrelado pelo Renato Salvatori, e no musical sobre jovens buscando estrelato no mundo da canção, chamado I Teri Boys della Canzone, que foi um filme lançado com estardalhaço na Itália, e no elenco também aparece a cantora Mina. Então acho que a gente pode tocar um trechinho, por favor, do Bambina Bambina. Bambina Bambina, sulla spiaggia questa sera, siamo soli con il mare, io sono con te. Bambino Marco Antônio. Cosa fare senza bambina? Essa bambina aí, como eu falei, Bambina ainda venceu San Remo em 61, mas antes ele tinha lançado já outros trabalhos, já no final da década de 50, e como eu falei, tinham sido recusados na competição de San Remo, e mesmo assim ele vendeu um monte. Então, vamos passar, por favor, para os anos 70. Vamos embora. Pernáquia. Let the dishes wait, no need of dusting, no reason to clean the dirty floors, 'cause I'm sure it doesn't matter now that he's gone away. I've got no plans for the future, 'cause he's not here today. Let them go to the park, and I'll sit alone here in the dark. No joy left in my heart anymore. Let me hold on to my memories, and if I die this way, just let it be. I have no plans for the future, 'cause he's not here with me. Why should I comb my Marco Antônio. Pois é, essa cantora Natalie Cole, né, a canção até, fazendo um link também com um convidado, a gente antes até tocou uma canção italiana, já que ela é de origem italiana, essa aqui, No Plans for the Future, ou seja, Sem Planos para o Futuro, já que a gente falou bastante de ficção científica, né, ou seja, de literatura que lida com especulações sobre o futuro. Então, no caso, a Natalie Cole, deixa eu ver o que eu posso falar dela. É Stephanie Natalie Maria Cole, ela nasceu em Los Angeles. O maior sucesso dela foi This Will Be, até por sinal eu burramente citei ali, não mandei o link, mas eu já recuperei nesse meu tempo a vergonha na cara e coloquei um link, mandei pra ti a questão de uns 3 minutos, lá na finaleira. Ah, tá. Tá, isso, então me desculpa aí pra variar. Mas de qualquer forma, o hit que a gente vai ouvir daqui a pouco, que foi o primeiro grande hit dela, This Will Be an Everlasting Love, ou seja, esse vai ser um amor pra sempre. Olha, de novo, a gente linkando o que a gente falou antes de Te Amo Pra Sempre, como a gente tinha falado. A canção que a gente vai ouvir é de 75. Qual é? This Will Be an Everlasting Love. Ah, né? Tá. Era a que você já tinha mandado. Você tinha mandado certo. Ah, tinha mandado certo? Tá. Porque a gente tocou na íntegra, No Plans for the Future, isso. Que é outra. Então, desculpa, é que é bastante anotação aqui, eu me confundi. Mas, de qualquer forma, a que a gente ouviu na íntegra não fez sucesso, o No Plans for the Future. E, voltando a falar sobre a Stephanie, Natalie Marie Cole, Maria Cole, ou Natalie Cole, ela teve grande dificuldade, né, de se desvencilhar, de certa forma, da sombra do pai, do grande Nat King Cole. No final, ela até abraçou isso e fez um grande hit, né, com aquele dueto póstumo, que muita gente conhece, obviamente todo mundo conhece. Mas a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, que é de 75, na verdade, ela colocou a Natalie Cole nos top 40 do Reino Unido, no top 40, ou seja, nos 40 maiores sucessos do Reino Unido, e foi um sucesso gigantesco nos Estados Unidos, tanto que ela ganhou um prêmio Grammy, como melhor cantora de Rhythm and Blues, melhor vocal performance, ou seja, melhor performance vocal, e era uma categoria que estava certo já, e sempre ganhava uma cantora que tu gostas um pouquinho, a Aretha Franklin. Tem futuro. Exatamente. A Natalie Cole pode ser escutada em trilhas de filmes como a comédia natalina Scrooge, no Brasil era Os Fantasmas Contra-Atacam, Pretty Woman, Uma Linda Mulher, né, Enquanto Você Dormia, As Panteras Detonando, que é o segundo longa das Panteras, até com participação do Rodrigo Santoro, Procura-se um Amor que Goste de Cachorros, e nos anos 2000 ela também investiu com afinco na carreira de atriz, e foi elogiada até por papéis que ela fez em episódios de seriados como Anatomia de Grey, ou Grey's Anatomy, e Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais. Ela, vale dizer que ela, quando o pai dela faleceu, ela tinha 15 anos. E ela faleceu aos 65 anos em 2015, de hepatite C. Eu achava até a voz dela bem interessante. Não sei se, eu nunca conversei isso contigo, João. Tu gostavas dela ou não? Gostava, sim. Eu gostava de alguma coisa dela, não de tudo. Eu achava ela muito melosa. Isso. E na minha opinião... Muito pegajosa. Né, falando mal dos motos, né? Mas assim, um pouquinho genérica de vez em quando, bastante, né? Bastante. E, então vamos tocar o hitzão dela, pode ser? Diz o dia, né? Vai lá, assim, lá. Marco Antônio. Fala, queridão. A música que eu te falei, que lembra muito essa... Ah, tu lembraste? É um link? Qual que era, querido? Peraí. Uhum. Vamos lá, Fufunha. A música que a gente ouviu nos anos 50, né? Exatamente. Isso. A Little Star, no caso, que achasse parecido. Onde estará meu amor? Onde estará? claro que não, queridão. É versão, queridão, versão mesmo. De que ano que é? Eu tenho informações aí ou não? Eu devo ter aqui, mas essa aqui não é versão, essa aqui foi plágio na cara dura mesmo. Não, não, citaram como... Imagina, imagina. Tá, e quem é que está tocando, para dizer? O grupo Renato e seus Bluecaps. Ah, do Renato, e aos autores Roberto e Erasmo Carlos. Agora, essa música foi feita em que ano, Então, a letra original dessa música, Twinkle Twinkle Little Star, é data de 1800. Tá. Né? É que dizem que era do Mozart, mas não é, parece que não é. Não é. O Mozart fez algumas variações sobre uma música de 1700 e pouco, que inspirou essa daí também. Então, mas originalmente a letra, como veio a público, depois foi, acho que uma das primeiras gravações foi em 1838, se não me engano, e foi feita originalmente em 1800, né? Acho que é Jane, esqueci o nome da dona, esqueci o nome dela agora. Agora, você gostou do plagião, né? Oh, bacana. No fim do programa eu vou tocar ela na íntegra para você. Tá, maravilha. Então, maravilha. Não cita em versão? Não. Desde aquele caso de como era originalmente daquela época de outro de domínio popular, né? Mas Treacle Cat Treacle Cat, também é plágio, e não é também dos Beatles, é de um grupo de 1950 e poucos. Pois é, vamos para os anos 80. A do Little Star é de 58. É 58, então, isso, 58. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tocar, a gente já falou da Natalie Cole, a gente pode adentrar então nos anos 80? Vambora. Sofiando forte su vida, e fogo se riaccende me. Amore strano, amore mio, di più, ti scioglie la neve, sei tu, la spada della tua allegria, colpisce al cuore, donna mia, l'istinto canta e sono già più, e tutto che viene sei tu, sei tu. Quando fai l'amore, va lì, dona. Marco Antônio. Estamos na década de 80, o escritor Toto Cotugno. C-O-T-U-G-N-O. Toto Cotugno. A nova declaração, Dona, ou seja, mulher, de canção de 81, ainda fazendo, tentando fazer um link, né, já que esse cantor italiano, com o nosso convidado, que é brasileiro de origem italiana, o Gianpaolo Celli, de qualquer forma, falar do Toto Cotugno, um dos maiores hits dele foi em 83, na verdade o maior hit da carreira dele, que é L'Italiano, é uma espécie de, vira uma espécie de hino informal que define o que é ser italiano. O nome dele de batismo, Salvatore Cotugno, ele nasceu em Foz di Novo, na região da Toscana, a cerca de 115 quilômetros de Florença, ou Firenze, né? Daqui a um mês ele vai fazer 76 anos, era baterista, como nosso amigo, grande nosso amigo Benjamin, que está nos escutando. Ele tocava, num caso, o Salvatore numa banda de baile, um grupo de baile que era bastante popular na região. E ao conhecer o cantor francês nascido nos Estados Unidos, Joe Dassin, ele colaborou com esse cantor e virou, né, acabou sendo um dos responsáveis pela composição daquele hit mundial Se Tu N'Existe Pas, canção mega sucesso. Pois é, ele também colaborou com a Dalida no fim dos anos 70. Ele era conhecido como o vice-campeão de San Remo, porque ele é o Toto Cotugno, chegou em 6 vezes em segundo lugar em festivais de San Remo, nos anos 80. Ele pode ser ouvido nas trilhas sonoras de filmes como Parente a Serpente, e também na comédia de humor negro francês Se Fazendo de Morta, que é um filme de 2013. Então vamos tocar um pouquinho o hit dele de 83, por favor. Fatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. L'Italiano. Muito certo, né? Muito certo, essa canção. Que 83, é que a gente ouviu na íntegra, a Dona era de 81. Então, agora, quer tocar aquela? Vamos, é o seguinte, agora apareceu o álbum Renato e seus Bluecaps, 1963, pela gravadora Som Copacabana. A canção Estrelinha, Little Star, é composição de Venosa e Picone, versão de Paulo Murilo. Ah, então tá. Então, vamos lá. Então, pelo menos aceitaram aquela versão. Onde maravilha. Onde estará, meu amor? Eu vivo sempre a procurar minha querida, e para sempre há de guiar a minha vida. Falta, falta o meu amor, uma estrela singular, que meu sonho não me traz, quando a noite de luar. Falta, falta um amor para me acompanhar. Onde estará minha estrelinha? Onde estará minha estrelinha? Os meus sonhos hão de ser minhas noites de luar. Todo bem do meu querer, o meu céu particular. Onde estará minha estrelinha? Onde estará minha estrelinha? Céu, a terra e o mar, razão do meu viver, estrela singular, meu bom sonho de amor, terá que ser real, eu sonho não me traz. Quando a noite vira um lar, falta um amor para me acompanhar. Onde estará minha estrelinha? Onde estará minha estrelinha? Onde estará? Onde estará meu amor? Olha, sem nenhuma falsa modéstia, eu vou dizer para você, qualquer música que eu ouça nos primeiros dois acordes, eu já digo para você se é plágio ou se eu já ouvi. Uma coisa descarada é do Cidade Negra, A Estrada, que é uma cópia descarada do Begin do Chicago. É. Sim, a gente comentou já isso em outro programa, né? Tem, o que tem de. Tem, eu já vi até um pessoal que tem um ouvido bom, como o teu, assim, colocando vídeos na internet com listas. O cara coloca assim, ouça primeiro essa canção, um trechinho, e ouço outro. Os caras no trabalho assim, de listar, e tem gente brasileira, gente americana que é citada todo direito, hein? Verdade. Até quinta, Marquinho. Até quinta-feira, um grande abraço. Tchau, gente. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. Benjamin Júnior, que estará de volta amanhã às 18 horas, trazendo a chave da Caixa Preta. Eu temo em trazer essa chavinha dessa caixa para a gente abrir, dá vontade de jogar a chave fora. Não, mas aqui nós temos uma tem que abrir, por que questão de segurança, você traz a chave e o Benjamin anda com a Caixa Preta. Então precisam os dois no estúdio para isso. Pode crer. A direção de jornalismo é de Carlos Brinkmann, de Jair Barbosa, Rogério Alcântara e eu estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.